Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O último Seixal Saudável de 2011 marca o início de um novo ano. E como qualquer começo, é tempo de mudança, de repensar os velhos hábitos e de lançar-se em novos projetos. Por isso, no programa de hoje, a Sofia Loção brinda os nossos ouvintes com algumas dicas de como viver mais saudável e feliz em 2012. Faça uma alimentação mais saudável, experimente novas receitas e alimentos, procurando variar o mais possível a sua alimentação. Comece sempre o seu dia com o pequeno almoço e não se esqueça de fazer refeições leves e várias vezes ao dia. Pratique mais exercício ao ar livre. Para além da vantagem de não gastar dinheiro, é uma ótima oportunidade para descobrir o que o Seixal tem para oferecer. Junte um grupo de amigos e caminhe à beira-rio. Deixe-se convencer pelos seus filhos para um passeio de bicicleta ou experimente ainda fazer uma corrida num dos espaços verdes do concelho. Para os fumadores, é tempo de colocar um ponto final neste vício. Não só irá sentir-se mais saudável e com mais energia, como também os riscos de doenças relacionadas com o tabaco irão diminuir, voltando gradualmente a respirar melhor, a tossir menos, a ter dentes mais brancos e um hálito mais fresco. Ao fim de semana e aproveitando o bom tempo, faça programas diferentes ao ar livre. Por que não passeie pela praia, um piquenique nos parques municipais ou participar nas atividades esportivas aos domingos de manhã no Parque da Quinta dos Franceses, no Seixal, na Frente Ribeirinha de Amora ou na Quinta da Maria Alva em Corroios. Experimente também atividades novas, por exemplo, informe-se junto das coletividades da sua área de residência sobre o que têm para oferecer. Reserve parte do seu tempo a aprender algo de novo ou a aprimorar algo que faz. Regresse à escola, tire um curso, enfim, tem muitas ofertas pelas quais optar. Faça voluntariado, dedique o seu tempo a ajudar alguém. Um pequeno gesto da sua parte marca a diferença. Procure gastar menos energia. Para além de poupar dinheiro, está também a ajudar o ambiente. Por exemplo, utilize lâmpadas de baixo consumo. Depois de carregar o telemóvel, o MP3 ou a máquina fotográfica, não deixe os carregadores nas tomadas, isto porque continuarão a gastar energia. Feche a torneira de água enquanto lava os dentes, as mãos, faz a barba ou trata da louça do pequeno almoço. Vai ver a conta da água e da luz a diminuir ao final do mês. Não descure o sono. Procure dormir 8 horas por dia e verá grandes benefícios na sua saúde mental e física. Uma boa noite de sono ajuda a manter um aspecto jovem e saudável. E por último, sabia que sorrir faz bem à saúde? O sorriso combate a depressão e o stress, diminui a pressão arterial, melhora a digestão e até deixa a pele mais bonita. Por isso, pare de franzir a testa e solte uma boa gargalhada sempre que possível, que os benefícios virão. E é com este último conselho que o Seixal Saudável se despede de 2011, desejando a todos os ouvintes um 2012 saudável e muito feliz. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.